Web 5826, portão 09, livre o táxi e informa um Airbus Tatan, posicionado no través do ano zero, não interfere com o seu parqueamento. Sentido, tráfego pro 09, 5826, obrigado. Grave. Solo Salvador, um bom dia, TAM 3163, informação Sierra, autorização para Curitiba, pronto para cópia. Ok, 3163, só um minuto cópia, o ajuste é 1008. Alô, táxi, eu tô 3304, 138 a bordo, 3 horas e 50, o Fernando com 20. 1888. Prossiga. 1620, registrito 150. Autorizado até 3 mil pés, via chegada 1018. 1888, identifique. 3018, chegada. Motor do Xenero, minha 312 decolado, solicita a curva esquerda, 2060, para evitar formações. Confirme para o controle. É o 6312 decolado em Salvador, solicita. Desvio esquerda, 060, para evitar formações. 6312, contato radar na decolagem, autorizado desvio, entendo que não está cumprindo a saída, após desvio, vou Ipuca. Sim, então, após desvio, Ipuca, 6312, graças. 6225, passando 160, controle. Salvador, 3602, já está? 3602, prossiga. Está presente, pode prosseguir, Duna, para o final do procedimento? É 3602, sob vetoração, curve à direita, vou indo na proa 060, reporte estabilizado na final do ILS X-Ray, 1018 no 08. Afirmativo então, vetoração, curva à direita, descida 2000, reportará, estava no final, 3602. TAM 3163, cópia. 3163. 3163, Curitiba, autorizado 360 ao nível, via Upper Whisky 58 até Sorocaba, após Upper Alpha 310, pista no zero decola, primeira curva à direita, subida gole, transição Gonza, o controle 119.35 e o transponder é o 5150. TAM 3163, Curitiba, nível 360, via Upper Whisky 58 até Sorocaba, após Upper Alpha, a Uniforme Alpha 310. Decola na Gole, transição Gonza, decolando da 1-0 com curva à direita. O controle em 119.35, transponder 5150. Está na posição de número 7. Correto, TAM 3163, tá pronto o pushback? Decolou 19, 119, 35, controle. 935, obrigado, 4299. Ok, 2685, American 980, bom dia. Bom dia. Trulho Salvador, azul 4299, bom dia. Decolou. Azul 4299, bom dia, ascensão 360 vigilância. 360, 4299. Oxanair 6225, chame Recife, frequência 1 no 3325. Recife 3325, 6225. Decolapso 10, o vento é de 180 graus com 15 nós. Positivo, a linha decola da 10, está 3304. Controle 63, 1228, solicita desvio proa 100, aproximadamente 20 milhas, evitando informações. Quem solicita? 63, 1228, autorizado desvio após desvio proa de Jamo, 6312. Ciente após desvio, Jamo, 6312. Ou melhor, após desvio, Caju. Após desvio, Caju, 6312. 58, pista no zero, decola, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.35, acione 5120. Recife 350, saída Puca, transição Caju, upper whisk 58, decolagem pista 10, curva esquerda, controle opera 0935, transponder 5120 para o 936 da Azul. Correto, chame pronto no portão 8. Chama na pronto, azul, 9136. TAM 3602 para ajuste de proa, direita 070, acuso estabilizado 1018. Direita 070, rapaziada, estabilizado. TAM 3602. Decolou os 23-119-35, controle. 1935, senhorita, obrigado. Bom dia. Bom dia. Derek. Controle, muito bom dia, tá? 3304, perfil Gole, passando 1500. Controle, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, ascensão, vigilância. Vigilância, 3304. O Xamer, 6312, chame Recife, 12685. 12685, graças, TAM 3163, pushback, acionamento no 7. 3163, autorizado, chame táxi. 3163. TAM 3602, Salvador, vai estabilizando no ILS X-Ray. 3602, torre 1186. 186, obrigado. Gol 1888, agora 10 milhas da posição maré, com turbulência moderada, reduzindo para 210 nós. Gol 1888, autorizado 3000, corrigindo, autorizado 2000, livre ILS, pouso localizador. 2000 ILS, agora localizador. O trip 5221 tá livre, o pushback e acionamento na remota 13. Só informo que vai, já tá realizando aí no 7 um Airbus da TAM 320 e iniciei com cautela mantendo sua separação em relação ao tráfego, ok? Chama o táxi. Ok, ciente, lutando 7, vamos efetuar o push com cautela, evitando aí atrapalhar o outro companheiro. Da 3602, continue a aproximação, reporte visual com o campo. A última aeronave avistou a 500 pés. Informe que a pista encontra-se molhada e que o vento no presente momento é de 190 graus com 19 nós. Sim, amativo, tá ciente, tá 3602, vai reportar o campo. Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT, Bidev, e nesta posição intercept a perisca 50, o controle 119.35, e o transponder é o 5157. Ray, identifique, desça aí, mantenha 5.000 pés, 1.017 horas, chegada máxima. Alfa Terra 1935, controle 5157, aciona o Oxenai 6319, box 1. Correto, Oxenai 6319, chame pronto para o pushback e acionamento. Sim, chamada pronto, Oxenai 6319. Só no Webjet 5811, bom dia, ciente da CA. Bom dia, Webjet 5811, está autorizado, Guarulhos, nível 340. Via Peruísque 50 até o destino, pista 10 decola, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT Bidev e intercept a Peruísque 50, controle 119, decimal 35, transponder 5155. 3-0 Guarulhos no 340, via Peruísque 50, decola da 10 com curva direita, saída da El, após da El Lida, após Bidev e intercepta aerovia. Controle 1935, transponder 5155, 5891. Correto, objeto 5891, chame pronto, pra puxar e assinar. 1-1. Dan 3163 para o táxi, 4 horas e 5, Campinas, 89 a bordo. Ciente, o TAM 3163, táxi livre em frente, tá, ingresso na Juliette após Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre, em 18.6, ajuste agora 1017, boa viagem. TAM 3163, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. No solo 29, livre à direita, solo no 21, decimal 9. Sente o 21, 9, rota 3602. Gente, trip 5221, táxi livre, seguindo a aeronave da TAM, no ponto de espera, chame a torre em 18.6, o ajuste no 018. Continue o táxi pela Juliette após Alfa, ok? Ok, táxi pela Juliette Alfa, seguindo o Airbus da TAM, ajustado em 1018. Solo para o posto de treinamento azul 9136, portão 8. Gente, 9136 da Azul, após o trip, a TR da trip inicial, táxi, iniciei no 8 em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Paciente, após passagem da aeronave da trip, iniciará o táxi, iniciará o posicionamento, azul 9136, obrigado. Solo Salvador, o TAC 3602, livrou. TAC 3602, bom dia. Continue o táxi à frente. E reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Eu mantive reportar antes da Juliette, o TAC 3602. TAM 3602, observe a saída do ATR da TRIP em táxi à sua esquerda. Após o ATR, prossiga para o portão 7. Sete, após o ATR, prossegue para o portão 7, 3602. 0 graus com 139. Livre, alinhada e decolada 10, TAM 3163. TAC 3163, me escuta? Positivo, prossiga. A sua saída agora paga pelo controle será Dael, Leda e após Sagaz, ok? Dael, Leda, após Sagaz. Então, a senhora, por gentileza, um minuto na posição. Sente, reporta quando pronto para decolagem. Para o táxi azul 9136, nós temos 91 a bordo, 3:20, alterando o Maceió. Paciente da Sierra, informação Sierra, está alternando Salvador 544, mantendo 30. Ciente, perdeu contato com Ilhéus? O seu motivo foi informado para chamar controle Salvador, senhor. Vai passar mais um pouquinho de coral, na vez de coral. Ok, ciente, mantenha-se na proa de Mari. Para a chegada a Mari, reporte no ideal para descida, aguarde serviço radar 35414. E ele é Sectory ao procedimento. Ciente na proa de Mari, 5414. Papatango Alfa Serra X-Ray, desça e mantenha 2000 pés, acuse localizador. Ajustou o altímetro 1017 no 017. Descendo 2000 com 1017, atualizado o localizador Alfa Serra X-Ray. Tive decolagem no 0, 3, autorizado. Salvador, Torre Salvador, bom dia, Felipe 5221, pode espalhar na tarde, por favor. Felipe 5221, mantém o ponto de espera, aguarda, muito bom dia. Boa tarde, pode esperar. Estabilizando no ILS no 888. Reta final, torre no 86, gol ou no 888? 86 graus. Zona 53, decolou 36, 119.35, controle. 19.35, 3163, bom dia. Bom dia. Torre cordial, bom dia. Gol 1888. Estabilizado em ILS, a meia milha de Índia Serra. Gol no 888, muito bom dia. Continua a aproximação, reporte visual com campo. O vento é de 170 graus, com no 39, informa que a última aeronave avistou a 500 pés. A última avistou a 500 pés, obrigado. Informa pista molhada, gol no 888. Pista molhada. Autorizado. Autorizando 63. Triplo 8 estando visual, livre pouso na 10. O vento é de 180 graus com 149, pista molhada. Triplo 8, livre pouso na 10. Livre pouso. 1982, informação quebra. Gol 1982, identifique, chegada a mar e desça e mantenha nível de voo 140. À sua frente, tráfego 2 horas 12 milhas, ATR 72, mantendo nível de voo 130. Mesma chegada. Copiou, gol 1982. Negativo, poder repetir? À sua frente, 2 horas 10 milhas, aeronave da Trip, a TR-72, mantendo o nível de voo 130 na mesma chegada. Ciente, gol 982. Gol no 982, não haverá ultrapassagem em função do sequenciamento, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzi 220 nós, gol 982. 5414, acione identificação, contato radar a 5 milhas sudoeste de Salvador, na chegada Mari. Inicie e descida, desça e mantenha nível de voo 050. Para 50, 5414. Quem confirmar o gol 982, continua de uma moderada sobre o campo? O último boletim informa 500 pés de teto, 4 mil de visibilidade e chuva leve. Vamos verificar se houve alguma modificação. Eu pego o último, obrigado. Gol 1982. Vetoração, sequenciamento, curva à esquerda, proa 045. Seu limite é o QDMIC 1110 de Salvador, reautorizado descida até 5 mil pés. Corrija, até 6 mil pés. Esquerda 045, limitado pelo QDMIC 1110 de Salvador, descendo para 5 mil pés, voo 982. 6 mil pés, por exemplo. Alô, voo 1882. 1888, bom dia, táxi livre, via Alfa e Índia, portão 01, portão 03 é melhor. Alfa, Índia, o portão é o 03, o voo 1888. Obrigado, bom trabalho. Para aeronaves em aproximação. O teto 800 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva leve nas vizinhanças. Sobre o campo, a última aeronave avistou a 500 pés, o vento é de 170 graus com 199. Reporta marcador externo. X-ray, reportaremos externo. No radar 69 milhas sudoeste de Salvador, chegada a Mari. Gente, a Mari chamará para a descida até 3 no ano da Oxiné Ciente, apenas aguardando a aeronave da Gol, que vai parquear agora no 03. Assim que o Boeing parquear no 3, iniciei no 01 e chame táxi. Positivo, assim que o voo estacionar no 3, está autorizado 0163. Controle Salvador, bom dia, o TP 5221. TP 5221, contato radar, vigilância, ascensão 200. 5221. Salvador, TAN 3486, ideal de descida. Desça e mantenha 7 mil pés, TAN 3486. 7 mil pés, TAN 3486. Avistou a 800 metros do Alfa Serra X-ray. Livre pouso, 170 graus com 199. Webjet 5811, está pronto para o táxi com 116 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna com fins. Copiado o Webjet 5811, táxi livre via Pátio, Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18612. O ajuste é 1018, boa viagem. Paciente, Juliette Alfa, ponto de espera 18612, 5811, bom dia, bom trabalho. Lima tem pista 10. Lima tem 10, o 9136 da Zul. E 5414, desça e mantenha 2 mil pés, 1018, informe a razão de descida. Confirmo, descendo para 2.5414, na proa? Afirmo. Nível 2 mil pés, altitude 2 mil pés, 1018. Trip 5414, confirme a razão de descida.